FM Itatiaia quer dizer uma palavra a você. Obrigado. A partir do dia 1º de julho, a FM Itatiaia passará a transmitir a mesma programação da Itatiaia AM, seguindo uma tendência atual do rádio de concentrar as forças. A faixa de FM vai ganhar uma eficiente cobertura jornalística e esportiva, com a credibilidade da Itatiaia. A FM Itatiaia espera mantê-lo ligado na frequência e diz mais uma vez, obrigado pelos 8 anos de liderança. Agora são 6:06 para você, uma maravilhosa noite de sexta-feira, um final de semana assim sem igual. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O que mais falar? Saudades e a gente se encontra por aí. Foram 7 anos de música, 7 anos de informação. Durante todo esse tempo, a FM Itatiaia primou pela qualidade e conquistou a preferência de um público seleto e formador de opinião. E a respeito a esse público, informamos que estaremos interrompendo nossas transmissões com a certeza de que permaneceremos na memória desse público fiel e de bom gosto que nos acompanhou durante toda esta jornada. A FM Itatiaia sai de cena e cede o seu canal 95,7 para a programação eclética e vencedora da Rádio Itatiaia. A partir de agora, a melhor cobertura do esporte e o melhor jornalismo também em FM Estéreo.